Dezembro de 2005, Santo Antônio do Descoberto, Baixada Fluminense. Quinta-feira louca, mano, 7h35, já é noite. De dentro do meu barraco eu olho pela janela, vejo as crianças brincando pelas ruas, vejo os pais de família sentados nas calçadas só observando. Sei que muitos deles têm um sonho como eu, infelizmente alguns deles já desistiram, mas eu não vou desistir. A derrota bate a porta, insiste, insiste, mas eu não vou abrir. Eu fiz uma escolha, quero falar, porra, ela tá que aqui é favela. Negou só os guerreiros, vivem nela. Sentado na laje, a luz da lua de chinela. Inspiração de um simples sofredor que faz canção. Do poeta brasileiro que da mesa falta o pão. Quero sorrir, quero viver, quero vencer. Quero ser um sonhador sem limites para crer. Que a felicidade, ela ainda existe em meia selva triste. O gladiador ainda persiste, tem que ter fé, persistir, batalhar, acreditar. Tem que ser homem de aço pra não poder desandar. O coração frio, fraco, sofre com a desilusão. Sentimentos voam ao vento, sinto o golpe do dragão. Ó meu senhor, me dê forças, não me deixe desistir. Me ensina a ser fiel pro deserto prosseguir. Favela é louca, irmão, vejo os valentes na função. Correria dia e noite, firme com a Bíblia na mão. Seguindo em frente, plantando a semente pro povo carente. No mundo indecente que serve a serpente. Cadê o neguinho? Tá lá na frente. Mais dólar de 10 foi lá comprar. Que faz a mente? Muito louco, louco pra se chapar, pra desandar, pra se drogar, pra se humilhar, pra se matar, pra se vender, pra se perder, pra se render, pra ser um boneco nas mãos dos morcegos que viram brinquedo. Viciado, drogado, vegeta com seus dias contados. Segue a fauna, flores, velório, caixão, abismo, sem luz, 7 palmos no chão. Porque a droga é uma droga, irmão, escreva outra história. Então favela, sofrida, guerra do tráfico por milhão, ilusões. O crime vai alegrar seu coração, que os trutas são parceiros e nunca abandona a missão. Então vai lá pagar pra ver, é só esperar acontecer. O diabo quer tua alma e hoje quer levar você. Mas qual dos dois caminhos você hoje vai escolher? Me preocupo como rei, tô muito como Zé. Chega mais, sonhador, tem que ter fé no Senhor. Se a esperança um dia já morreu, Jesus ressuscitou. Se a esperança um dia já morreu, Jesus ressuscitou. Siga firme, siga certo, sempre nas mãos do Senhor. É um mistério. Sempre firme, segue em frente. Que pra vagabundo da vida passa no segundo. Desandar, nem pensar, sai pra lá. Ziquezira cabulosa, quer vir me perturbar? Se pá, tá me esquerando, tá querendo vir aqui me derrubar. Seja que onde for, nascerá um vencedor. Na bonança ou na miséria, surgirá uma bela flor. No jardim, no matão, no subúrbio, na mansão, na papuda, no congresso, no sal e pior no capão. Ah, sei lá, às vezes na minha vida acontece de tudo. Eu sempre tô no quase vivo em cima do muro, passando mó veneno, os bico maldizendo. Os vermes na maldade financiam meu tormento. Sorrir pra mim às vezes é muito difícil. Sem nada na minha goma eu vejo a beira do abismo. Mas o Senhor me lembra como foi José, o porquê que já venceu, qual é o mistério da fé. Enquanto eu penso em desistir, eu sei tu és maior. No naufrágio do meu barco nunca me deixou só. Ser valente igual Sansão, como de mais um ladrão que acreditaram até o final e tiveram seu perdão. Sempre vou, sempre vou, sempre vou seguir em frente. Aqui o guerreiro já esmagou serpente. Eu posso muito mais, bem mais do que você tá vendo. Sente só o preta que surgiu das ruas do gueto. Favelado, humilhado, menino pouco acreditado, massacrado, roubado, mas nunca acabado. Na fé, firmão, vou seguindo na missão. Se pá, usa abutre, vem lá na contramão. Eu sei, posso vencer, tô batalhando. Pode crer. Os bico já descabela, já pensou tu na TV? Já pensou os cabitos querendo o teu ser? CD? Oh. Já pensou o sol suzido no chão só pra te ver? Mas pra mim tanto faz, já escolhi, Deus é mais. O caminho certo pra felicidade é nós que faz. Daqui mais um, surpreendendo a qualquer um. Pelo certo, pela paz, da vida eu quero é mais. Amor, lealdade, justiça, liberdade. Escolha o caminho certo pra felicidade. Que seja aqui, que seja lá, que seja lá aonde for. Siga firme, siga certo, sempre nas mãos do Senhor. É um mistério. Tem que